Procuramos fazer dos momentos que estamos juntos um prazer intenso. Estamos cada vez mais afinados. Estamos nos aceitando um ao outro e, acima de tudo, nos queremos e lutamos para vivermos bem. A cada olhar, um gesto de prazer e cumplicidade. Somos bastante importantes um para o outro e temos dado prova disso no nosso relacionamento. Estamos sempre à procura de coisas boas que possam estar nos unindo e temos acertado. Somos amantes que se merecem e se querem. Tudo o que eu preciso você tem e não há outra forma de me sentir mais completo. Só com você. Podemos fazer tanta coisa neste dia e faremos, pois quando desejamos, tudo podemos. A você, todo o meu carinho, companheirismo e paixão inesgotável. Merecemos ser felizes e realizar todos os nossos desejos. No dia do seu aniversário, receba-me por inteiro, pois sou cada vez mais seu. Parabéns! Feliz aniversário!